Boa noite a todos. Boa noite. Que a paz de Jesus esteja com todos. Agradecidos a Deus, a Jesus e aos companheiros que nos recebem aqui nesta casa, nós vamos nesta noite refletir um pouco sobre a importância do corpo espiritual, mas antes vamos lembrar uma passagem do Evangelho muito importante e que para nós espíritas tem um significado muito profundo, que foi no momento em que Jesus anunciou a vinda do Consolador. Jesus, percebendo o estado de espírito que poderia se abater ali, poderia levar os discípulos a um desânimo muito grande quando da partida dele, porque Jesus tinha uma consciência de muitas coisas que se passavam, tanto no plano dos encarnados quanto dos desencarnados, e que já se movimentava contra todo aquele trabalho que ele vinha realizando. E ele então, já preparando os discípulos, é quando ele vai então anunciar a vinda do Consolador. Ele vem dizer que no momento propício viria à humanidade aquele que daria continuidade àquele trabalho que Jesus tinha iniciado. E isso ficou registrado no Evangelho de João, no capítulo 14. Vocês me permitam, eu vou ler para que a gente não perca nenhuma das palavras que ficaram então registradas assim: se me amais, guardai os meus mandamentos, e eu rogarei ao meu Pai, e ele vos enviará outro Consolador, a fim de que fique eternamente convosco. O Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê e absolutamente não o conhece. Mas, quanto a vós, conhecê-lo-eis, porque ficará convosco e estará em vós. Porém, o Consolador, que é o Santo Espírito, que meu Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará recordar tudo o que vos tenha dito. Quando Jesus coloca dessa forma, concluindo qual seria a tarefa do Consolador, ele deixou claro qual seria a forma de reconhecermos esse Consolador que ele prometia. O Consolador, primeiramente, ele faria relembrar o que Jesus ensinou. Ele traria novamente os ensinamentos de Jesus na sua essência, na sua pureza. E segundo, o Consolador ensinaria todas as coisas. E aí caberia a pergunta: Jesus não tinha ensinado tudo o que podia aos discípulos? Eles não tinham as suas reuniões privadas, que estavam ali apenas discípulos e o mestre, e ele transmitia os conhecimentos? Ele não teve, então, condições de passar tudo? Naturalmente que por essas palavras nós vamos concluir que, de fato, Jesus não pôde, no tempo dele, ensinar tudo para os discípulos. Mesmo aqueles mais preparados, mesmo aqueles mais receptivos, não podiam receber tanto conhecimento, tantas informações naquele tempo, porque eles estavam limitados culturalmente pelo conhecimento que eles dispunham. Para se ter uma ideia, naquela época não existia compreensão do mundo como hoje nós sabemos, um planeta que faz parte do sistema solar. Não existia compreensão de que o nosso sistema solar é um dentre milhões que existem no universo. Então, muitas das colocações de Jesus, muitos dos ensinamentos, seria necessário que, após muito tempo de aprendizado, muito conhecimento, o homem passasse a ter condições de interpretar esses ensinamentos. É por isso que Jesus diz que o Consolador não seria, então, um espírito que estaria apenas orientando os discípulos diretos de Jesus. Seria algo que viria trazer conhecimento, viria trazer novos conhecimentos em épocas futuras também. Porque se naquele tempo eles não tinham como receber todos os ensinamentos de Jesus, também não poderiam receber todos os ensinamentos que esse Espírito de verdade traria. Seriam necessários, passados aí, séculos, para que o homem amadurecesse intelectualmente e pudesse absorver esse conhecimento espiritual. E a promessa de Jesus, segundo o que nós aprendemos na doutrina espírita, ela foi se cumprir no século XIX, quando os espíritos intensivamente se comunicaram e demonstraram uma das coisas que Jesus veio ensinar e que ficou esquecida por uma boa parte da humanidade: a nossa realidade espiritual. Muitos interpretaram que a volta de Jesus do túmulo era algo fantástico, algo miraculoso, que era algo espetacular, que era a ressurreição do corpo. Mas o que ocorreu foi o aparecimento de um homem que todos tinham conhecido, todos tinham ali convivido, sabiam exatamente quem era, viram a sua morte, viram o homicídio que foi cometido contra essa pessoa, e depois ele aparece em espírito. Essa foi uma das grandes demonstrações que Jesus fez da realidade do homem, que ele é um ser espiritual. E isso foi necessário, então, que passasse aí quase 20 séculos ou 19 séculos para que a humanidade pudesse voltar a ter essa compreensão da nossa essência. O que tentaram fazer na interpretação dessa aparição de Jesus, de que teria sido a volta à vida de um corpo que tinha morrido, foi a tentativa, né, de adaptar, de conformar a mentalidade de uma época que não conseguia conceber o homem como ser espiritual. Para estar vivo é necessário estar com o seu corpo físico vivo. Então essa situação, ela foi uma acomodação que ocorreu na época para tentar colocar para as pessoas a ideia de que nós sobrevivemos após a morte, mas sobrevivemos com esse mesmo corpo. Mas quando, na verdade, Jesus, ao aparecer após a sua morte, queria demonstrar a realidade espiritual do homem. Esse é um dos ensinamentos, então, que o Consolador veio reafirmar. Que ele veio relembrar, como Jesus disse, de que ele faria recordar todas as coisas que Jesus tinha ensinado. Porque Jesus tinha ensinado isso. Nós não somos matéria. Nós não somos apenas corpo físico. Nós somos um ser espiritual que sobrevive à morte. E ele não só ensinou, como demonstrou com o seu aparecimento após a morte. Outros ensinamentos de Jesus também foram esquecidos, e ensinamentos fundamentais e que trariam hoje a paz para toda a humanidade. A compreensão da lei de amor, da fraternidade, a compreensão da caridade foram os ensinamentos mais esquecidos de Jesus. Basta a gente relembrar tudo o que se fez em nome de Jesus, em nome de Deus, por alguns séculos, e que serviu apenas para oprimir, perseguir, ferir e levar à morte tantas pessoas em tantos períodos, quando o cristianismo se distanciou completamente da sua origem, quando já não era mais o cristianismo autêntico, aqueles ensinamentos de Jesus. Por isso que ele disse que o Consolador viria fazer lembrar também esses ensinamentos que ficaram esquecidos. E é o que mais temos aprendido na doutrina espírita. É o que os espíritos mais insistentemente nos invoca aí a atenção, o cuidado em seguirmos essa lei de amor, em vivenciarmos a caridade, a fraternidade, o respeito ao próximo, em ajudá-lo. E outros conhecimentos também ficaram esquecidos, como a própria compreensão do que nós somos, a nossa realidade espiritual e aquilo que nós também carregamos depois da morte. E aí entra o tema nosso da noite, que é o corpo espiritual ou perispírito, como também conhecemos. Jesus, muito provavelmente, deve ter explicado aos seus discípulos essa realidade do homem, que uma vez morto o corpo, o espírito sobrevive à morte do corpo, mas ele conserva algo que mantém um aspecto, a aparência de como o homem era aqui na Terra. Por isso que Jesus pôde ser reconhecido quando em espírito ele aparece para os discípulos e para muitas pessoas. É por isso que ele pôde ser reconhecido, porque o espírito em si é algo que não tem forma, ele não tem cor, ele não tem aparência. Mas, para que ele possa ser visto, ele possa ser percebido, é necessário algo que promova essa interação entre nós, encarnados, e essa realidade que é o espírito, mas que é sem forma, sem definição física, sem definição morfológica. Aí é que entra a necessidade do perispírito. Os discípulos devem ter tido esse conhecimento no princípio, porque ele era um conhecimento de muitas culturas antigas. Desde o Antigo Egito já existia a compreensão dessa realidade do homem, de que além desse corpo físico, nós também somos portadores de um elemento que faz parte do nosso ser e que integra a nossa inteligência, que podemos simbolizar como sendo a própria definição do espírito, integra então o espírito ao corpo. E outros povos antigos também tinham essa compreensão. Nós vamos ver que mais tarde, pouco tempo depois da passagem de Jesus, nós vamos ter o apóstolo Paulo falando de corpo espiritual numa das suas cartas aos Coríntios. Ele vai se referir que semeia-se o corpo material e ressuscita-se corpo espiritual, deixando muito claramente que o que vai sobreviver após a nossa morte, após o que nós somos hoje, será o nosso corpo espiritual. Esse é o corpo da ressurreição, como se entendia nesse cristianismo primitivo. E esse corpo espiritual, hoje para nós no Espiritismo, compreendê-lo e entender as implicações que existe dessa integração entre o nosso corpo e o corpo espiritual é de profunda importância. Nós aprendemos com os Espíritos que esse corpo é o elemento de ligação entre o espírito e o corpo físico. Nós podemos nos conceber então como um ser trino. Nós somos então espírito, é a inteligência, é o sentimento, é a memória, é tudo que nós somos no íntimo. Mas esse espírito, para poder se manifestar aqui no mundo material, ele necessita de um corpo físico, um corpo de matéria, que é muito diferente do espírito. Para que possa ocorrer essa integração espírito-corpo, é necessário esse elemento intermediário, que é o corpo espiritual. Esse corpo espiritual, ele é, na verdade, o modelo que organiza o nosso corpo físico. É comum as pessoas, às vezes, quando começam a aprender sobre esse assunto, pensarem assim: ah, então o corpo espiritual é uma cópia do corpo físico. Quando, na verdade, é o contrário. O nosso corpo físico é uma cópia do corpo espiritual. Porque a função desse corpo espiritual, o perispírito, é a de comandar o nosso corpo desde o início do seu desenvolvimento embrionário. Quando as duas células, o espermatozoide e o óvulo, se unem para formar ali a primeira célula, o zigoto, a primeira célula que vai iniciar o processo de divisão celular e originar o embrião, que vai se desenvolver no feto, no bebê e no indivíduo que depois vai crescer e se tornar adulto, todas essas etapas desse desenvolvimento biológico vai ser conduzida pelo perispírito. A ciência de bases materialista, ela explica apenas baseada nos genes a formação do nosso corpo físico. Mas nós sabemos que o que na verdade desencadeia, aciona genes, bloqueia genes para que eles atuem na formação celular, é na realidade esse corpo espiritual. Esse corpo espiritual, ele tem tamanha importância, por quê? Porque tudo que nós somos como espírito, reflete profundamente em nosso corpo. As nossas emoções, os pensamentos que nós produzimos, os sentimentos que nós vamos gerando diariamente, têm um impacto profundo sobre o nosso corpo físico, por quê? Esses pensamentos, sentimentos, emoções criam alterações nesse corpo espiritual. E essas alterações imprimem no nosso corpo físico as consequências, as alterações ali decorrentes. É por isso que os Espíritos nos recomendam sempre muita cautela com o pensamento, com a busca do equilíbrio interior, com a busca da harmonia, porque esse tipo de pensamento, ele gera um equilíbrio constante nesse organismo que é o perispírito, que é o corpo espiritual. E esse equilíbrio vai refletir naturalmente nas nossas células, no nosso corpo físico. E o contrário também ocorre. Todas as nossas emoções conturbadas, todos os nossos sentimentos perturbados, todos os pensamentos que nós vamos criando de natureza inferior, refletem no nosso corpo físico, porque esses pensamentos estarão desorganizando, vamos dizer assim, o nosso corpo espiritual. Por isso que a compreensão de que temos esse elemento intermediário entre espírito e corpo é tão importante para nós. Porque compreender essa interação é elemento que nos ajuda a entender por que devemos manter o pensamento em equilíbrio. Por que devemos buscar uma harmonia interior de emoções, de ideias. Por que devemos buscar a nossa pacificação interior. Porque daí decorre todo o bem-estar que nós vamos usufruir no futuro. Hoje, as consequências que nós temos das alterações físicas, que nós chamamos de doenças, de enfermidades, são o reflexo de tudo aquilo que nós já vivenciamos no passado. Então, se nós queremos hoje gerar saúde, queremos gerar bem-estar para nós mesmos, nós precisamos aprender a dominar as nossas emoções, dominar os nossos pensamentos, precisamos aprender a controlar os sentimentos que nós vamos dando vazão, porque todos eles irão ter um impacto no futuro. Todos eles irão modular o que o nosso corpo físico será no futuro. Por isso que é um conhecimento tão importante e tão necessário. O conhecimento do corpo espiritual também, ele permite a nossa compreensão de por que tantos fenômenos são possíveis ocorrer, fenômenos de natureza espiritual. Porque quando observamos, né, ou melhor dizendo, por que as pessoas que podem ver espíritos, né, os médiuns videntes, clarividentes, por que eles veem os espíritos com a forma como eles se apresentam? Por que nós, quando desencarnamos, mantemos uma realidade no mundo espiritual que às vezes nos assusta por ser tão parecida com essa nossa aqui? Quem que já não ficou admirado quando leu os relatos de André Luiz na sua série magnífica, relatando todas as condições que o homem vive no mundo espiritual? Quem que já não ficou admirado de imaginar que lá nós temos uma vida que é muito parecida com essa? Que nós sentimos fome, sentimos sede. Por que que nós temos isso, já que não temos mais um corpo físico? Nós sentimos isso porque estamos ainda portadores desse perispírito, desse corpo espiritual, que se assemelha muito ao nosso corpo físico, que tem órgãos como o nosso corpo físico tem, que tem uma estrutura anatômica como o nosso corpo físico tem, e que devido ao condicionamento que nós temos aqui na Terra, desse modo de vida, que precisamos de alimentos, precisamos de descanso, nós acabamos carregando todo esse condicionamento biológico no nosso corpo espiritual, porque ele é profundamente sensível a tudo que nós produzimos aqui na nossa vida. Por isso que muitos espíritos, quando desencarnados aqui da Terra, muitas pessoas, quando eles morrem, eles vão experimentar no mundo espiritual, vão vivenciar lá situações muito parecidas com essas que nós temos. Eles sentirão fome, sentirão sede, terão a impressão do frio. Por quê? Esse corpo espiritual está completamente condicionado pelo modo de vida que nós temos aqui. Então, se nós desejamos realmente chegar no mundo espiritual de uma maneira mais equilibrada, sem ter as necessidades como temos aqui na Terra, nós temos que começar a aprender a nos desligar, a nos desvencilhar muito dessa influência que o corpo físico tem para nós. Por isso que os espíritos, em algumas épocas, nos recomendam tanto que nós sejamos mais cautelosos com a alimentação, que não exerçamos o ato de comer como uma forma ali de desequilíbrio. Porque se nós não aprendemos a educar hoje a nossa forma de ingestão de alimentos, nós seremos espíritos famintos do lado de lá. Passaremos necessidade, sentiremos muita fome. Por quê? Quando a gente centra toda a nossa vida hoje aqui, por exemplo, em comer, em sentir prazeres sensoriais apenas, nós estamos reduzindo o nosso ser apenas às sensações. E estamos imprimindo isso no nosso corpo espiritual. E estaremos carregando isso como herança para o lado de lá. Por isso que ele nos recomenda sermos comedidos, cautelosos, a não darmos vazão aos nossos sentidos de maneira desenfreada. Podemos sim apreciar a alimentação, podemos sim usufruir de uma série de sensações físicas, mas nós não podemos reduzir a nossa existência a isso. Porque aí nós estaremos do lado de lá como numerosos espíritos, inúmeros, que se contam aos milhões, de seres que estão buscando uma vida semelhante à da Terra. Inclusive envolvendo a Terra e compartilhando com os encarnados das sensações que eles experimentam, da sua alimentação e dos seus outros sentidos quando são atendidos. Se nós quisermos, vamos dizer, sublimar esse corpo espiritual para que nós possamos ir desvencilhando da matéria e possamos progredir espiritualmente, nos tornando cada vez menos apegados à matéria, nós temos que desenvolver em nós aquilo que nos desapega da matéria, aquilo que nos faz cada vez menos dependentes dela, que é o desenvolvimento da nossa sensibilidade, é o desenvolvimento das nossas emoções, é o desenvolvimento dos sentimentos, é o desenvolvimento da nossa inteligência. Se nós quisermos desencarnar um dia e chegar do lado de lá como espíritos não apegados à matéria, mas livres, aptos a experimentar uma vida diferente, menos dependente da forma, da sensação, como temos aqui, nós devemos desde já treinar isso. Treinar na forma do desapego gradual, né? Na forma de não nos comprazermos apenas com sensações físicas. E buscar desenvolver em nós essa sensibilidade que passa pela educação da emoção, pelo aprimoramento dos nossos sentimentos, que passa pelo nosso desenvolvimento mental. Ampliar a nossa cultura, ampliar a nossa compreensão do mundo, buscar ampliar o nosso entendimento sobre as pessoas, são métodos que vão, então, nos tornando cada vez menos apegados à matéria. Porque nós estaremos exercitando o maior atributo do espírito, que é a inteligência e o sentimento. Por isso que é tão importante, por isso que não é moralismo aquilo que os espíritos nos ensinam. De que devemos educar mente, devemos educar os nossos sentimentos. Porque isso é processo de libertação da matéria. É para isso que estamos no mundo material. Não para nos apegarmos mais e mais à matéria, mas sim para nos libertarmos dela. Porque é só no convívio e no desapego voluntário é que nós vamos criando esse desprendimento. Muitas vezes nós ficamos muito admirados quando ouvimos relatos de pessoas que tiveram demonstrações assim incríveis de desapego das sensações materiais. Para não pegarmos o exemplo de Jesus, que passou vários dias no deserto em jejum, vamos pegar de um personagem histórico bem mais recente na história da humanidade. Uma pessoa como Gandhi, que era capaz de jejuar como forma de protesto, mas nem por isso ele ficava perturbado, ele ficava conturbado pela falta de alimento. Era alguém que conseguia estar ali sem o alimento, mas ele já tinha um desapego da matéria tão grande, já era um espírito treinado em muitas oportunidades evolutivas, a não sentir e não sofrer por não estar atendendo um dos seus sentidos. Ou uma necessidade fisiológica básica, que é a nutrição. Ele não se perturbava com aquilo. E nós temos outras figuras históricas, temos outros que demonstraram, através desses exercícios de desapego, que é possível você manter a paz, a harmonia, a serenidade, em meio a privações, por exemplo. São pessoas que aprenderam e perceberam que existe uma vida interior muito mais rica do que atender simplesmente os sentidos básicos que nós temos. Isso não significa que hoje nós já vamos começar a fazer jejum, que a partir de hoje nós não vamos querer mais desenvolver o nosso paladar, não é isso. É apenas não vivermos apenas para esses sentidos. Porque quando nós vivemos apenas para os sentidos físicos, nós estamos nos encarcerando mais na matéria. E aí tudo o que acontece na matéria nos fere mais, nos atinge mais. Se nós vamos desenvolvendo a nossa sensibilidade ao lado de moderação no uso desses nossos sentidos físicos, e vamos desenvolvendo também a nossa inteligência, o nosso sentimento, nós vamos criando um processo libertador. Estaremos acelerando o nosso processo, então, de libertação do mundo material. Estaremos nos distanciando cada vez mais. Por isso que as atitudes que envolvem, então, uma vivência interior como prece, meditação, um estudo de assuntos elevados, são práticas que nos ajudam a nos libertarmos da matéria. São situações favoráveis para o nosso progresso. Porque enquanto estamos desenvolvendo, então, esse nosso mundo interior, nós estamos provocando modificações nessa interação perispírito-corpo. E estamos promovendo essa nossa libertação. Não quer dizer que a gente vai se tornar, em pouco tempo, independente da matéria. Ainda necessitaremos, por muito tempo, experimentar, e não há problema em exercermos os nossos sentidos quando isso não nos leva ao desequilíbrio. O grande problema é não vivermos apenas para eles. Porque se vivermos apenas para buscar o prazer dos sentidos físicos, nós estaremos como um espírito encarcerado ao mundo material. E ao desencarnar, sentiremos uma falta muito grande daquilo que nós tínhamos aqui. E isso então, porque o nosso corpo espiritual perispírito é tão então sensível a tudo que nós fazemos com o nosso corpo físico. Quanto mais intensidade tivermos de sentidos físicos, mais nós estamos nos mantendo presos. E mais o nosso corpo espiritual vai estar condicionado ao mundo material. Quanto mais educação nós dermos ao nosso uso dos sentidos, mais o nosso corpo espiritual se liberta e se transforma e se eteriza. Numa das questões do Livro dos Espíritos, Kardec, quando ele investigou esse assunto, porque ele sabia, pelas tradições espiritualistas diversas, de diversas doutrinas, pelo conhecimento que ele tinha de culturas de povos antigos, como os egípcios, ele sabia que existia um corpo, um elemento intermediário. E ele perguntou para os espíritos sobre esse corpo espiritual. E os espíritos deram uma série de indicações, uma série de informações que se encontram no Livro dos Espíritos, das questões 93 até a questão 165. Lá nós temos uma síntese de tudo que é assim bem fundamental para compreendermos sobre o perispírito. E ele então ele perguntou para os espíritos superiores assim: o conhecimento do espiritismo ajuda a tornarmos aí o nosso desencarne, o nosso desligamento do corpo material melhor, favorece mais o nosso desprendimento do corpo? Porque quando nós desencarnamos, é necessário um processo de desligamento do corpo espiritual com o corpo físico, que nunca se dá instantaneamente. Mesmo quando se constata que o indivíduo morreu realmente, não há mais possibilidade de volta à vida, o perispírito continua ligado ao corpo espiritual. É muito comum, hoje, em qualquer época foi assim também, que o espírito daquele que desencarnou ainda está bem próximo ao corpo. Ainda pode sentir as sensações do mundo material. Ele não se desliga completamente do corpo físico. Isso quando se trata, então, de espíritos de condição de mediana para inferior. São espíritos que têm dificuldade de se libertar do corpo físico. Isso não significa, em nenhuma hipótese, que aquele corpo possa voltar à vida. Mas ainda há laços que unem o perispírito, o espírito, ao corpo físico. E aí Kardec perguntou: o conhecimento da vida espiritual proporcionado pelo Espiritismo, ele pode nos ajudar a desprender mais facilmente do corpo, para não termos as impressões, não termos ali aquele incômodo que é de estar ainda como desencarnado ligado ao corpo? E os espíritos disseram que sim. De uma certa forma, esse conhecimento ajuda, porque uma vez desencarnado, compreendendo a sua nova realidade, o indivíduo pode, pelo esforço da sua vontade, ele tentar se desvencilhar o mais rápido possível daquela ligação com o corpo. Mas os espíritos deram uma conclusão a essa resposta, dizendo assim: porém, o que é mais importante para nos desprendermos do corpo de maneira mais eficiente é a prática do bem e a consciência pura. São os que mais influência exerce na nossa libertação do nosso corpo físico quando desencarnamos. E aí, por que que a consciência pura, por que que a prática no bem nos ajuda a desligar o nosso corpo espiritual, o nosso perispírito do nosso corpo físico? Porque veja, prática no bem é, na verdade, o quê? Renúncia. Praticar o bem é a gente abrir mão do nosso desejo, muitas vezes. É a gente atender a necessidade do outro, que envolve, muitas vezes, sacrifício dos nossos interesses. É desprendimento a prática do bem. Praticar o bem, nós temos que ter esse espírito, essa disposição de abrir mão do que é nosso. Quando a gente pensa, por exemplo, no bem coletivo, no bem geral, muitas vezes a gente tem que sacrificar o interesse pessoal para que todos se beneficiem. Por isso que a prática do bem nos liberta, porque toda renúncia que nós praticamos por amor, por boa vontade, por desejo de progresso para todos, toda essa renúncia, ela produz modificações no nosso corpo espiritual. Porque o nosso espírito, ele está agindo, interagindo nesse corpo de uma forma a modificá-lo, a torná-lo mais etéreo, menos materializado. E a consciência pura é o quê? É aquilo que nos liga ao que há de superior no universo. A consciência pura é o que nos liga ao Criador, é o que nos liga a espíritos superiores, é aquilo que nos dá a possibilidade de percebermos, através do pensamento, realidades muito mais amplas que o mundo material pode nos oferecer. Então, consciência pura também é mecanismo de libertação do mundo material. É mecanismo de acelerarmos o nosso processo. Quem gostaria de voltar e reencarnar exatamente como é até hoje, como tem sido até hoje? Quem gostaria apenas de repetir experiências, vivenciar todas as dificuldades, todas as lutas, todos os impedimentos? Ninguém. Nenhum de nós que acreditamos na reencarnação desejamos, na próxima, repetir as mesmas experiências. Nós queremos o quê? Experiências novas, experiências mais amplas, que nos deem possibilidade de nos libertarmos da matéria. E a prática do bem, a consciência pura, é o caminho mais eficiente para isso. Porque é o exercício dessa vontade mesmo de se desprender daquilo que é estreito, restrito, limitado, que é o mundo material, é o mundo das formas, para abarcar algo mais amplo, para alcançar algo maior. Por isso que os grandes espíritos que reencarnam, espíritos de natureza superior, são sempre pessoas muito desapegadas de tudo material. São desapegadas de conforto, de bem-estar, são desapegadas das coisas comuns que a maioria de nós estamos correndo atrás com tanta ânsia, com tanta necessidade, com tanta vontade, achando que ali está a felicidade. Esses grandes seres que são capazes de se doar à coletividade são pessoas que já estão compreendendo e vivendo essa vida de desprendimento. Por isso que não faz falta para eles uma série de coisas que para nós, por exemplo, muitas vezes a gente sente grande falta. Então, se nós um dia quisermos realmente sair desse ciclo de reencarnar só para experimentar sensações assim bem básicas da vida, apenas para ter uma vida material comum, nós precisamos então exercitar isso mesmo. Esse desprendimento progressivo, consciente, sem violências. Porque também já cometemos esses erros no passado, acreditando que martirizar o corpo, ferir o corpo, seria uma forma de libertar o espírito. Esse foi um grande erro. E até hoje tem pessoas que acreditam e aceitam nessas ideias, de que você submeter o seu corpo a sofrimentos voluntários, como flagelação, pegar um chicote e ficar se flagelando, ou prender algo que fira a sua pele e carregar aquilo ali te machucando 24 horas por dia, que isso é forma de te libertar dos sentidos, do desejo, daquilo que seria mais material, mais terreno. Isso é ilusão. Na verdade, nós nos libertamos da matéria não quando nós ferimos a matéria, mas quando pelo esforço da vontade nós abrimos mão daquilo que é prazeroso, é útil numa etapa da nossa experiência, mas que chega um momento que já não podemos mais ou já nem queremos mais usufruir. Isso é o processo que está para todos nós proposto, cada um ao seu tempo. Cada um, na sua etapa de evolução, irá abrir mão de uma série de sensações e sentidos aqui do mundo material. E é para ser assim porque esse é o nosso, vamos dizer, programa evolutivo. É nos desapegarmos da matéria. É encontrar o prazer não mais apenas nos sentidos, mas fundamentalmente no pensamento, no nível da emoção, do sentimento. É extrair dali a alegria, a força de viver, e não mais apenas nas experiências mais básicas da vida, mais comuns. Não devemos também nos sentir culpados por estarmos nesses estágios iniciais, porque é a nossa realidade espiritual, é o nosso momento existencial. O que não podemos é viver justificando que, eu não consigo abrir mão disso, eu não consigo abrir mão daquilo. Nós podemos. Pela educação da vontade, do desejo, nós podemos nos libertar de qualquer coisa, de vícios, até aquilo que aparentemente seria normal, aceitável, mas que não é tão fundamental na nossa experiência. Todos nós somos capazes desse processo de autoeducação. E assim estaremos sublimando esse corpo espiritual, estaremos nos libertando das influências que o mundo material tem. Quando nós exercemos isso, as mudanças que a vida material nos traz, elas já não nos afligem tanto mais. Às vezes a gente reflete, por que que tem pessoas que com tão pouco elas conseguem ser felizes, enquanto que outras que têm tanto, têm todos os seus desejos atendidos, têm todas as suas sensações atendidas e nunca estão satisfeitas. Estes primeiros que são satisfeitos com pouco são pessoas que aprenderam a dominar o seu desejo, aprenderam a dominar a sua vontade, mas mais importante ainda, descobriram a fonte de satisfação, de prazer em coisas mais básicas da vida, mais simples. Nós estamos falando das pessoas ignorantes que não têm conhecimento do mundo. É das pessoas que, tendo conhecimento, abrem mão de maneira tranquila, sem sofrimento, de uma série de situações. E nem por isso vivem aflitas, angustiadas, frustradas, nervosas, insatisfeitas. Vivem pacificamente com aquilo que a vida lhes oferece, mesmo tendo conhecido outras experiências, outras sensações na vida. Então isso nos mostra que nós podemos atingir isso também. Podemos encontrar um quadro de bem-estar, de harmonia, de satisfação com a vida que nós tivermos, com as condições que nós tivermos, porque tudo passa pela educação da nossa sensibilidade, do nosso desejo, da nossa necessidade. Tudo passa pela elevação do nosso pensamento, pela transformação do nosso desejo de possuir, de reter, para algo de natureza superior. É possível termos uma grande satisfação no momento de profunda introspecção, de profunda harmonia e conexão com a espiritualidade maior? É possível. É possível sentirmos um bem-estar muito grande, não apenas pelos sentidos físicos, mas por um pensamento, uma ideia que elaboramos, mesmo que baseado em ideias, em pensamentos de outras pessoas, mas que isso nos ajuda a termos uma visão melhor da vida, um bem-estar maior? É possível. Mas enquanto nós estamos apenas apegados às sensações, aos desejos mais imediatos, aos sentidos mais imediatos, ou resumindo, enquanto a gente só pensa em comer, beber, dormir e se reproduzir, enquanto as nossas emoções giram em torno só disso, nós só encontramos limitações. Agora, quando nós ampliamos a nossa possibilidade de sentir, de conhecer, isso amplia em muito as nossas possibilidades de vida. Isso nos traz a libertação, então, do mundo material. E isso nos ajuda a produzirmos essas transformações que vão nos ajudar a desprender progressivamente da matéria. Nós somos seres que não estamos no mundo a passeio nem a lazer, embora passeio e lazer possa fazer parte também das nossas experiências. Todos nós somos espíritos viajantes do tempo que nos encontramos aqui para um grande aprendizado, sobretudo de estar no mundo sem ser exatamente parte do mundo, de usufruir do mundo, mas sem se tornar dependente do mundo material. Tudo que nós possuirmos deve sempre colaborar nesse sentido, de promover a nossa elevação espiritual. Todo conforto que nós pudermos ter deve estar sempre subordinado a nos preparar para educar o nosso sentimento, a nossa sensibilidade, a nossa inteligência. Qualquer coisa que nós retemos, temos sempre que ter consciência que é em caráter provisório. E enquanto está conosco, deve servir para esse fim, nos elevar, ampliar os nossos potenciais interiores. Jamais nos escravizar no mundo material. Hoje observa-se, como sempre foi na história da humanidade, que muitas pessoas buscam a posse dos bens materiais e acabam se tornando escravos da matéria, porque vivem apenas em função deles. Há pessoas que conquistam, por exemplo, uma comodidade econômica, financeira, e ele passa a ter a sua casa de veraneio, a sua chácara, o seu sítio. E o que ele faz exatamente com isso? São momentos em que ele busca apenas o quê? Descanso, ele busca satisfazer ali o seu paladar, o seu gosto pela bebida, e a vida passa a girar apenas em torno disso. O indivíduo não é capaz, muitas vezes, de abrir espaço na sua vida para outras realizações, como, por exemplo, aprender algo novo, ajudar pessoas, desenvolver a sua inteligência. Aproveita o seu tempo e o seu dinheiro para quê? Para estar apenas nas sensações básicas da vida. Eu me recordo da história de um médium que ele contou uma vez assim. Ele conseguiu isso, ele tinha uma boa situação financeira, ele tinha o seu sítio, ia ao final de semana para o sítio, ficava lá, até que o espírito chegou para ele e falou: a sua vida vai se resumir nisso? Trabalho e o lazer, é só isso a sua vida? E aquilo então serviu para esse médium despertar sua atenção para a realidade do compromisso que ele tinha com a mediunidade. No dia seguinte ele pôs o sítio à venda e fundou uma grande casa espírita que continua até hoje beneficiando muitas pessoas. Felizmente ele foi alguém que conseguiu se desligar desse apego que o mundo material muitas vezes tem, nos seduz, que nos muitas vezes nos faz ficar ali atrasados, que muitas vezes ali barra a nossa evolução. Isso não quer dizer que é errado termos um sítio, termos o nosso lugar, o nosso refúgio, que é errado ter conforto, nada disso. Apenas não podemos estar escravizados a essas situações, porque senão estaremos como espíritos ainda, com o nosso perispírito muito apegado à matéria, e quando desencarnarmos, estaremos também ainda muito apegados à matéria. Que Jesus nos abençoe a todos, nos ajude na compreensão, no entendimento do tema. Então, obrigado, gente.